prosa poética, um dedo das palavras escritas, a pontuação das faladas, a entonação de Shakespeare, que não devolvi tudo que se ensina antes de aprender. O risco que se corre do traço, sou eu quem corre. O risco que se corre do traço, sou eu quem corre. Avesso do avesso, direita é o que se tem. Avesso do avesso, direita é o que se tem. Homem direito nem toda mulher tem. Mulher, alguns homens ficam sem. Homem direito nem toda mulher tem. Mulher, alguns homens ficam sem. De prosa poética, um dedo das palavras escritas, a pontuação das faladas, a entonação de Shakespeare, que não devolvi tudo que se ensina antes de aprender. O risco que se corre do traço, eu quem corre. O risco que se corre do traço, eu quem corre. Avesso do avesso, direita é o que se tem. Avesso do avesso, direita é o que se tem. Homem direito nem toda mulher tem. Mulher, alguns homens ficam sem. Homem direito nem toda mulher tem. Mulher, alguns homens ficam sem. Homem direito nem toda mulher tem. Mulher, alguns homens ficam sem.